Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Boa Tarde, Antena Web. Tudo bem consigo? Cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende trazer então grandes momentos musicais. Espero sinceramente que tenha connosco uma ótima tarde do domingo. As portas hoje abriram-se com Alanis Morissette e o tema Thank You, foi aliás também que abriu as portas de hoje do nosso programa. Vamos ter desde já ter uma outra música que, a ver se eu consigo ter aqui o nome, porque o nome é um bocadinho complicado. É uma música alemã, faz parte do álbum Amore, Amore, da cantora Claudia Jung. A música chama-se Da Kommt Wieder Die Ehe. É como se chama então a música que é a faixa número 3 deste disco e que nós vamos ouvir. É uma música que já não ouço há muito tempo e hoje tive de ter aqui a antena partilhando também consigo. Vamos também ficar com o tema Bills, Bills, Bills, de 1999, do álbum Written on the Wall. Aliás, The Writings on the Wall, assim está correto. A música então Bills, Bills, Bills, de Destiny's Child. Ainda por vir nesta edição do Boa Tarde, não é? A música Dreamer, de Ozzy Osbourne, e também uma outra que Está mais ou menos a ver, também é rock, é um bocadinho diferente desta da Ozzy Osbourne. Chama-se Will Be Next e é dos Manic Street Preachers. São então as próximas quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso Boa Noite Tarde Antena Web, aqui na sua Antena Web. Tenha uma boa tarde na nossa companhia. First we started out real cool, taking me places I ain't never been. But now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling. And now you ask to use my car, drive it all day and don't fill up the tank. And you have the audacity to even come and step to me, ask to hold some money from me until you get your check next week. You're trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out, instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay my bills, can't pay my telephone bills, can't pay my automobiles. So you can't pay my bills, can't pay my telephone bills, can't pay my automobiles, can't pay my chill. car. Give me back credit, buy me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you're steady heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends that you be calling. And then use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls come on. Mom's number's here more than once. You're trifling. Good for nothing type of brother. Silly me. Why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay the bills. Can't pay my telephone bills. Can't pay my all my bills. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive. Hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history. I'm just a dreamer. It would be nice if we could live as one. When will all this anger, hate and bigotry be gone? And does the dreamer dream a life away? I'm just a dreamer who dreams. aqui estamos novamente, depois de ouvirmos então estes quatro temas, o último, a música Will Be Next dos Manic Street Preachers. Vamos continuar nesta onda de rock, neste domingo, agora com a música dos Red Hot Chili Peppers, o tema chama-se Scar Tissue. É uma grande música então para ouvir, de mais um tema de 1999. Vamos também ficar com Run To You, tema de Bryan Adams. Three Medley Deeply, a música dos Savage Garden. E Side, o tema dos Travis. Pois é, músicas muito antigas, especialmente, deixem-me cá ver, Red Hot Chili Peppers, mais antiga é de Bryan Adams, bom, e a mais recente mesmo esta dos Travis, né? Os outros usam na mesma altura, do Red Hot Chili Peppers e Truly Medley Deeply, aliás, dos Savage Garden, são mais ou menos na mesma altura, mas esta dos Travis, sim, é mais recente, para aí 2003. Vamos ouvir então estes quatro temas e daqui a bocadinho eu volto. É só músicas que eu espero também que goste, mas eu confesso que estas, e por isso boa na tarde, Antena Web, tenho um especial gosto por elas. Hoje partilho-as então consigo. Antena Web, sintonia perfeita. They'll sit you down and take you through Sequência, a terceira do nosso programa Boa Tarde Antena Web. Agora vamos ficar com uma voz que a mim me ficou na memória. A música que vamos ouvir é talvez o single que eu quando ouvi já sabia de quem é que era, mas os outros dois anteriores é que não. Mas aqui vamos ouvir Unforgivable, a música de Len Martin. Vamos também ficar com uma outra que tem as suas diferenças, mas ainda assim, aliás, esta edição prima por isso mesmo, porque há aqui algumas diferenças de umas músicas para outras, mas acho que são saltos interessantes que ainda assim podemos fazer corresponder. Dizem então que a segunda música que vamos aqui ouvir chama-se Venus as a Boy, ou seja, Vênus é um rapaz, a música de Björk. Depois vamos ficar com um tema português que é de Marco Paulo, ou melhor, a versão original é de Fábio Júnior, mas a versão que vamos aqui ouvir é de Marco Paulo, chama-se Alma Gêmea. Uma música que tem muitas diferenças em termos interpretativos, mas em termos rítmicos tem algumas semelhanças com All You Want de Dido, aqui interpretado ao vivo. Vamos então ficar com estes quatro temas. Atenção, porque daqui a pouco há intervalo, mas isso é mesmo para daqui a pouco. Para já, vamos ver com estes quatro temas. Depois eu ainda volto para apresentar as últimas quatro da primeira parte do nosso Boa Tarde Antena Web. all the feelings that you hide. Gonna tear you up inside. You hope she knows you try. Follows you around all day, and you wake up soaking wet. Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. You know where you stand at, you should know where you are. You're trying to ease up, but you know you won't get far. And now she's not there, sings like an angel, but you can't hear those words. And now she's not there, sings like an angel. Unforgiven. Struggling with a fight inside, sorrow you'll defeat. The picture you see, it won't disappear. Not unpleasant dreams or the lures you need. You know where you've sent it, you should know where you are. You're trying to ease up, but you know you won't get far. And now she's not there, seems like an angel. Thank you.

it's all my house. If only you had slept alone. If those seats had not been sown. Pronto, ouvintes, foi ao som destas quatro fantásticas músicas que chegamos ao final da primeira parte. A última chama-se All You Want, aquela que ouvimos agora, então, cantada por, e muito bem cantada, diga-se, por Dido. Agora, para fechar a primeira parte, é só música portuguesa. Os Turanja são os primeiros, trazem-nos cenário para logo depois acalmarmos e muito com a música fantástica dos Madre Deus. Oxalá! Estas duas músicas têm algo em comum, são ambas do ano 2003 e ambas foram músicas que marcaram o princípio da MTV Portugal, especialmente o tema Oxalá dos Madre Deus. Vamos ficar também nesta edição para fechar com, aliás, para fechar a primeira parte com as Non-Stop, Basta um Sorriso e também com a Mafalda Veiga e o tema que dá pelo nome de No Rasto do Sol. São as últimas quatro da primeira parte. Vamos abrir a segunda parte com um tema fantástico, para mim espetacular. É dos melhores temas que a música francesa já conheceu nos últimos 6, 7 anos. Para mim, não é lógico. Mas isso já vamos falar sobre essa música daqui a pouco, depois que voltarmos para a segunda parte. Para já deixo-vos com música portuguesa com os Turanja e o tema Cenário. Noite que... Bye. E a noite só para lembrar que é mais uma carta rendida num cenário que manda dançar, mais uma dança perdida. E a noite só para lembrar. Noite é poder, querer chorar em teus braços, teus olhos, teus traços, teus lábios, meus passos. Em ti eu acabo, teu fado, teu fado, teu fado, teu fado. Tenta parar. Mais uma carta rendida num cenário que manda dançar, mais uma dança perdida. E a noite só para lembrar que é mais uma carta rendida num cenário que manda dançar, mais uma dança perdida. E a noite só para lembrar. Thank you. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. céu e duas canções. Dois olhares que se cruzam a procurar um sol, um luar e todos os lugares onde a luz se pode abraçar. Doze luas em ti e sete mares. Sete barcos navegam a procurar um porto, uma praia. Talvez no fim do mar onde alguém venha esperar. Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Duas luas no céu, na palma da mão. Dois olhares que se entregam até ao fim do corpo e da alma. Em todos os lugares onde o mundo fala de ti. À tua volta a luz de sete luas. Sete barcos navegam para encontrar um fogo, um calor. Talvez no fim de tudo haja força para recomeçar. Vai comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Que se cruzam a procurar um sol, um luar e todos os lugares onde a luz se pode tocar. Vem comigo, no rastro do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Do sol eu vou contigo. Vem comigo, do outro lado das muralhas eu vou contigo. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14h, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Eles fizeram sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Nós pretendemos reavivar a memória dos que os conheceram ou apresentá-los a quem nunca ouviu falar deles. São artistas dos anos 20 aos anos 60, britânicos e norte-americanos, regra geral. Cantaram bem ao estilo da sua cultura, temas que agora vamos trazer para si todos os domingos entre as 10h30 e as 11 da noite. De Tamisa a Yellowstone, um programa para descobrir ou recordar na Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Louis Edry, um programa produzido em França que lhe traz os melhores espetáculos de música realizados em França. Curioso? Então não se esqueça de sintonizar na Rádio Antena Web durante meia hora todas as quintas-feiras a partir das 2 da manhã. Com certeza que não se irá arrepender. No Isébré, nas madrugadas de quarta para quinta, às 2 da manhã, na Antena Web. De regresso agora para a segunda parte do nosso Boa Tarde Antena Web. Espero que esteja tudo bem consigo, tudo bem desde há bocadinho. É verdade. Ora bem, vamos nós aqui ficar com... Aliás, antes de mais já ficamos com uma música de abertura, a música Quelque Part. O tema é de Sherifa Luna, um dos nomes que a música francesa mais tem como mais bem sucedido nos últimos anos. E este tema foi um tema que eu creio que surgiu em 2007. É uma música fantástica e que eu confesso, mas já não ouvia há muito tempo. Esta música já não ouvia mesmo muito tempo também. Para aí há uns 4 anos que não a escutava. 3, 4 anos. Nós vamos então ficar com mais música. Atenção, que esta sequência tem alguma particularidade com relação às outras. É que essa sim faz mais sentido do que qualquer uma das outras, porque tem algo em comum. Todas as músicas que vamos aqui ouvir são temas que não passam habitualmente nas rádios portuguesas, se é que alguma vez passaram. The Book of Ride-On, a música de Joanna Nielsen, uma cantora polaca, que nos presenteia então com este Book of Ride-On, uma grande música para ouvir então nos próximos instantes, aqui mesmo, na sua Antena Web, nesta edição do Boa Tarde Antena Web. Vamos também ficar com Zassinha, esta música vocês conhecem, é um facto, mas na versão inglesa. Faz parte do álbum de estreia da Statu e esta é a versão russa então. Vocês vão conhecer a música. Eu por acaso sei como é que ela se chama em russo, mas não sei como é que ela se chama em inglês. É curioso. Mas pronto, sempre gostei mais da versão russa do que da versão inglesa. Vamos também ouvir nesta edição música de Tarkan, Bouquet de 1999. E a mais antiga de todas desta emissão, agora sim de cor não sei, mas creio que sim, é a música dos Express, Olyan Yurisik. São músicas que têm essa tal particularidade. Todas elas não tocaram, creio eu, nenhuma vez em nenhuma rádio portuguesa, a não ser, claro, aqui na rádio não é. Vamos ouvir então estes 4 temas. O primeiro, como lhe disse, chama-se The Book of Ride-On e é de Jora Nielsen. Thank you. your place. And even when you touch my face, you know your place. And we should shine a light on the light on. And a book I write on, write on, it was right on. Скажи, зачем я жду звонка? Зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают? Зачем любовь коснулась нас? Зачем я плачу в первый раз? Зачем хочу тебя сейчас? Не знаю. Antena Web, a sua uma estação radiofónica na internet. Olyan jó esik mindig a szívemnek, újra ashes. Fogd meg a hónapok éve, de nekem most is annyit ér, mint rég. Mosolyod hangodat, puha kis ágyodat. Te vagy az, ki emlékemben megmaradt, oly tisztán megmaradt, s az idő mi elszaladt, most úgy hiányzik nekem, és feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Boa Na Tarde Antena Web. Eu quero despedir-me e deixar-lhe então a continuação de uma ótima tarde, enviar-lhe um grande abraço e agradecer pela sua companhia. A música última que acabou de ouvir chama-se Orion Yolisik e é então cantada pelos Express, um tema da década de 1980. Vamos agora fechar as portas com mais 4 músicas. Estas, à partida, já conheço melhor, pelo menos algumas delas. Vamos ficar com This Crazy Feeling, a música da cantora Belle Pérez, uma cantora que ficou conhecida cá em Portugal com o tema Hello World, mas que nós aqui vamos trazer outro tema. This Crazy Feeling, mais um single da cantora que fez mais sucesso na América Latina do que propriamente na Europa. Vamos também ficar com a música de jazz Jennifer Rush, o tema If You're Ever Gonna Lose My Love. É uma música que também já não passa por cá há muito tempo e confesso, me é especial. Fazem-me lembrar o programa Hora Zero, que vai daqui para o ar. Aliás, vai para o ar daqui a mais umas horinhas. Vamos depois chegar com Na Falsa Moneda, tema de Juana Jiménez, que lançou o seu disco no ano de 2011, com o mesmo nome, Na Falsa Moneda. E depois a música de Isabel Pantoja, Hoy Quiero Confesar. É a última música desta edição do Boa Na Tarde Antena Web. Eu, entretanto, despeço-me. Quero enviar ao meu senhor auditório a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chega mais uma edição de 60 minutos. Não perca, aqui mesmo, então, na sua Rádio Antena Web. O meu nome é Carlos Bonaparte e tive um grande prazer em fazer companhia nestes cerca de 120 minutos de programa. Fique bem. Tenha uma boa tarde na companhia, então, da Rádio Antena Web. Até para a semana. Going through these changes, we can be like strangers. Tell me who you are. Lately I've been losing sleep. Your lovely eyes are all I see. Like breath away. Your funny smile out of the blue. No, I don't wanna waste my life without you, without you. Just wanna hurt, that would be too much if you should. E agora, na tua Antena Web. Son caídos.